universo que você. Bebê café na varanda, ouvindo a TV. Eu tô acordado antes do sol nascer, vendo o céu ficar rosado, esperando por você. Quero viver no mesmo universo que você. Bebê café na varanda, ouvindo a TV. Eu tô acordado antes do sol nascer, vendo o céu ficar rosado, esperando por você. Eu tô te esperando lá na praça, perto daquela calçada que nasci pela primeira vez. Vou te levar algumas flores de todas as cores, um beijo adocicado e uma blusa xadrez, que carrega aquele perfume com aquele cheiro gostoso que só você tem. O nosso tempo é curto, mas mesmo assim eu curto. Espero que seja curto tempo até semana que vem. Quero viver no mesmo universo que você. Beber café na varanda, ouvindo a TV. Eu tô acordando antes do sol nascer, vendo o céu ficar rosado, esperando por você. Quero viver no mesmo universo que você. Beber café na varanda, ouvindo a TV. Eu tô acordado antes do sol nascer, vendo o céu ficar rosado, esperando por você. Quero viver no mesmo universo que você. Beber café na varanda, ouvindo a TV. Eu tô acordado antes do sol nascer, vendo o céu ficar rosado, esperando por você. Espero por você. Espero por você. Deixa a vergonha de lado, se joga que o tempo é curto. Não tenho nem consciência do que o tempo me dirá, mas tudo vai valer a pena se nesse fim de semana você ainda estiver lá. Admito que sinto frio sempre quando tu tá longe, que às vezes fica difícil até de respirar. Não quero mais solidão, e se for pra comprar minha paz, esse preço que eu vou pagar, e esse preço que eu vou pagar é por você e é por mim. Nosso final feliz, mesmo que não seja hoje, que eu possa te sentir aqui. Te senti aqui.